Mariana! Oi! Tudo bem? Tudo! Quem é a boneca do papai? Eu! Qual é a música do papai que você mais gosta? Eu tudo passo naquele que me fortalece. Vamos cantar com o papai? Um, dois, três. Eu tudo passo naquele que me fortalece. Eu tudo passo naquele que me fortalece. Eu tudo passo naquele que me fortalece. Jesus Cristo, meu Salvador, me dê proteção.